Eu queria ser vaqueiro na porteira de um curral, com a vara de ferro para encontrar o meu pai. Deixa o boi beber vaqueiro. O Fatre diz que ele não bebe nem come. É no bebedor da Bahia. Deixa o boi beber vaqueiro. Levanta a boi danado, levanta a cabeça e vem.